dei virtud. Antiéticos. Uno se guarda la opinión y yo gozo de dicción. Son suficientes fraseos y una inmensa pasión. No callo lo que sucede si las ideas mueren. Uso el día a día que suele ayudarme como puede. Y así descubro fortunas y anomalías. La bondad se siente mejor en las noches frías. Ahí mismo donde nacen los héroes que viven ocultos bajo la luz tenue. Y recibir reconocimiento no los mueve. Se aseguran de que la justicia concuerde con un modo de vivir tranquilo y en paz para todo el que en este caso camino ande detrás, la convicción de exigir lo que merece y el derecho mínimo a vivir por un amanecer despejado y con los mínimos problemas. El heroísmo es una cualidad que vale la pena. Si algunos incluso regalan su dinero encontrando placentero soltar su monedero a los más necesitados, dejándolos asombrados por un acto digno de ser imitado. Na beira da vala passa uma estrela cadente. E quando perdidos suplicam por motivo pra sorrir, não só mostrar os dentes. No gueto, na favela, família sem nada na panela. Não matam pra comer, mas se matam pra sobreviver. Porque se Sabota fosse carioca, não teria escrito um bom lugar. Nada de Brooklyn, e sim Bagdá. Porém continuaríamos no país da fome, onde traçantes ofuscam luares e olhares. Bem-vindo à cidade dos homens, onde o ódio se consome, a esperança logo some. A vingança marca a presença e a fé não faz mais tanta diferença entre lutas e crenças, batalhas e guerras. Muitas estrelas se ofuscam, se contentando com o que têm, sem demonstrar aquilo que buscam. Por isso desacreditam de nós, da nossa voz. Eles riem, matando anjos na tentativa de evitar que monstros se criem. Só que agora não adianta ressuscitar os anjos, porque os monstros já se criaram. Podia ter tentado antes já, que agora as estrelas já se apagaram. Esse é o nosso ritual, expressão da nossa fé. Por paixão, por amor, uma canção de axé. Entre mortais, além carnavais, virão mais finais pra nós vencer o jogo. Seres boçais de gravata e punhais. Jornais pra quem lê, mas sabe que nós não é bobo. Seja na Record ou Globo, tanto faz pra mim, tanto faz pro povo. Foda é sorrir nesse mundo escasso. Metade se agride, outra metade nega abraço. Sei que os favelados são treinados igual soldado pra não ficar de joelho na fonte desses pecado. E eu sou mais um, nossa pupila ainda brilha. Nós é preto de alma preta e dá orgulho pra família. Trajetória, luta incompreendida. Rap é compromisso, vitória nessa vida pra nós.